Juliette 3894. Taxi Via Juliette, portão número 8. Para o 83894. Aguarde. 3897, estamos com a aeronave ingressando para o setor, mais 1 a 2 minutos estimado. Salvador, o gol no 567, está no 07 para o feedback acionamento. Gente, aguarde no 567. Está aguardando. Sheila? Volta 3894, estou sem o balizador aqui. Gente, vamos informar o centro de operações. Ok, obrigado. Doutor 3897. 3897, estamos apenas esperando a aeronave da companhia ingressar para o portão. Salvador, Otan 3897. 3897, solo. Qual é o motivo da gente estar parado aqui no 10 ainda, senhora? Aeronave aguardando para parquear no 08, só um momento que o seu já será autorizado, Otan 3897. Não, no 08 eu tô ciente, eu quero saber o que vai atrapalhar a gente aqui no 10 e lá o 08. A aeronave já está parqueando? Só um momento, aguarde. Brasil? Fala, tem a cara tá lá no 8. Position 09er, pushback in air, set up. Roger, Chanel 6259, standby. Standby. O Latam 3897, o Sol informa que tem um tráfego da Gol como número 1, no portão 07, tem livre acionamento e qual será o número 2 para o táxi? 3897. 1567, coordene com a equipe de solo que assim que o tráfego parquear no 08 tem livre acionamento chamando para o táxi. Tá certo, assim que era o nosso parquear, então tem livre acionamento. Só confirmar o gol no 567, o tráfego já parqueou, ok? Tem livre iniciar. Está iniciando agora no 567. Será? Epa! Salvador, boa noite, o gol no 273, informação uniforme. Gol no 273, ciente, informação em curso, Vitor, aguarde cópia. Guardando o gol no 273. Salvador, OTAN 3297, 212 na borda, autonomia de 3 horas e 45, alterna galeão para o táxi. Sendo o Pell Delta 3897. 212. Gente, 212, aguarde o início do táxi, Boeing da Gol. Aguarda, 3297. Pode seguir no táxi aqui com cautela? Afirmo. Obrigado. Roger, 1 minute to start up. Bem-vindo a Paparosca. Confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Gente, confirmando o tipo de equipamento. Testa a bordo, alterna com 340 autonomia. Gente, gol no 567, bate 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajustando 0 no 9, tá bom. Tá, gente, bate 1 no Índia, ponto de espera, chama torre 286, fala 19, obrigado, Bana. 3897, segue o banho da Gol, ponto de espera, turno no 86, bom voo. Pega o gol, torre 286, obrigado. Para confirmar sua procedência? Seis graças. Six two five nine, clear to start up. Come right to taxi. Clear, we'll call 6259. Bom Golo 273, copia. Copia, Golo 273. Golo 273, com fins aprovado, nível 360. Decola pista 10, perfil de saída da Euleda Bide, Upper Zulu 16. Transponder 5156, controle 120.80. Autorizado 360 para Confim, decola da pista 10, saída da El, Neta, Upper Zulu 16. 5116 transponder, 1208, é o controle, Golo 273. Golo 273 só confirmando após Leda Bridge, quando interceptar ouvir, aí 5156 transponder. Pista 10 da El, Leda após Bridge, Upper Zulu 165156 transponder, Golo 273, grato. Golo 273, cotejamento correto, chame pronto. Tamo lá. Juliette Romeu Solo. Continua uma hora local, ciente da acionamento da gravada. Realmente confirme a primeira posição do sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Parte de Pituaçu. Ah, ok, parte de Pituaçu. Um momento para a copa. Eu tô checando no sistema a sua notificação, confirme pra que horas? Foi pra... Sim, só um momento. Zero, boa noite, informação em curso, Victor, número 2 para a Copa Guarda. Mike Juliette Romeu, copia. Mike Juliette Romeu, voo local 510, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01 no 5, controle 1208, torre no 86. Salvador 3603, transformação de forma. 3603, acione identificação, se tiver condições, voe Duna, descendo ao nível 080. 080, voe de Duna, 3603. Excuse me, it'll be 115. Salvador, boa noite, Golo 567. Golo 567, boa noite, contato rodado, Golo 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360, 157. Jet taxi by April 1, Indian, see holding point 1910. At the holding point, call tower 180, small 60, altimeter 1019, have a nice flight. Thank you, 1019, runway by April, then India, 1188, small 6, at holding point at runway 10, ocean 96259. Golo 940, copia. Golo 940, Guarulhos, aprovado, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, Bridge, após interceptar o peso Lu no meio, conforme rota do plano após. Transponder 5163, controle 120, decimal 80. Localizado, então, 360, Guarulhos, pronto da 10, na saída da El, Leda, Bridge. Interceptor Upper Zulu 16. Aciona 5163 e 1208, controle 1940. Golo 940, cotejamento correto, chame pronto. Camará. Hello, controlador web 6720, gate 612, pushback acionamento. 6720, livre acionamento, chame para o táxi. A livre acionamento, chame para o táxi, 6720. Controle Salvador, da 3297. 3297, contato radar, 340, direto Leda. Direto Leda, tá 3297, obrigado. 3603, desça para 4 mil pés, que legal na 009. 29, 4 mil pés, na 3, 603. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Papa, Mike Gillette, Romeu. Mike Gillette, Romeu, boa noite, Brasília. Comando 97, está ingressando na linha do litoral sul, mantendo 500 pés, escuta permanente do controle, Romeu. Salvador, OTAN, 3897. Prossiga. Podemos curvar por lá direita na proa de bridge? Aguarde, mantenha a lida. Mantive o projetado e mantenha na 3 no 10. Na 3297, autorizado para hoje, querido. Sim, muito grato. Genetic 25, I'm passing flight, passing 1300, climbing to flight level 360 on the later departure. Genetic 259, weather confirmed, climb to flight level 360 at 2000 feet for direct to later position. After 2000, direct to later, climb flight level 360, Genetic 259. Olha o papapá, Mike Gillette, o meu passou através do parque de Pitão Sul, tá livrando a linha do litoral, vai com o pulador do acesso norte, controlando o abacaxi. Sim, autorizado, Gillette, Romeu na escuta do controle. Na escuta do controle, Romeu. Para o táxi, 163, 340, Guarulhos, 6720. Confirme os dados, 6720? 163-1340, Guarulhos. 20 Web 6720, parte 1 no Índia, ponto espera turno 186, destino 019, bom voo. 619, parte 1 no Índia, ponto espera 3614, 6720, obrigado, bom serviço. Voo no 567, chame Recife 1260. 260, voo no 567. Para a Bosca, prossegue 2017, negado permanece no 019. Paparosco está sob vetor, vai manter a presente pro, o limite ao localizador. Não atingir 4.000 para prosseguir, está 3603. 3603, precisa para 317, ilegal no 099. 3.000, peço 1.019, 3603. Voo 273, no portão 3 para pushback e acionamento. Voo 273, liberação na chame táxi. Livre chamada para o táxi, voo 273. Voo 1601 para o táxi. Voo 1601 para o pushback e acionamento. Voo 1601 agora será o número 2 no setor. Aguardando. 3-1, passa alfa 3-1. Observando, então, 3.003. E mantém 2.000, última. Leva para Oscar, curva esquerda para 030. Esquerda 030, leva para Oscar. Índia Paparazzo, que está na proa 050, curva esquerda, proa 020. Estimado pelo voo 601. Voo 601, assim que o tráfego da companhia livrar o setor e iniciar o táxi, será autorizado. O mesmo está iniciando o pushback agora, ok? Obrigado. Trolle, boa noite, chave 6720. 76720, boa noite, contato radar, voa 360, após 2000, voa em Leda. Viu Leda, 6720. Índia Paparazzo nessa proa, intercepta o localizador. Nessa proa, irá interceptar o localizador. Nessa 259, call Recife Center, frequency 125, decimal 1. 1251, Ocean Air 6259, have a good one. Índia Paparazzo, reduz 1509. Pra 1509. 1950. 1950. 1950, interceptando o curso. Três localizadores. 3603 completa final, torre 1862. 386, obrigado, até já. Está estabilizado no curso e tem intenção de, após o externo, cancelar o instrumento e solicita a base pela direita para tirar uma vez. Gente, completa a final, chama a torre 1862 e ainda preparou. Completando a final, 2862. Brígida, presente? Aguardo, mantendo a saída.